Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Obrigado, pessoal! Uau! Eu amei aquela oração, Tom! Não precisa ser nada longo e cansativo. Quantos sabem que a luz brilha? Quem sabe que podemos ver e ficar... Oh. E quando você vê, muda tudo, não é? Obrigado a todos por virem. Vocês estão se divertindo, passando o dia inteiro aqui fazendo coisas? Sim. Não foi um tempo bom junto com a Rita e com o time de adoração. Essa última música realmente, ela edifica a minha vida no amor dele. É a minha fundação. Que música. Uau. Bem, eu estou tentando me acalmar, realmente cheio de coisas no meu coração. E você diz, não, não se acalme, mas você não entende. É como se fosse... Sabe, são quatro coisas diferentes, então... Você não vai errar hoje, provavelmente eu vou falar muito, mas ficaremos bem. Vai querer sempre estar certo. E ele conhece a todos. Então... Eu quero ir para Colossenses capítulo 1, não é engraçado? Nada disso estava no meu coração. Sabe, é bom ter coisas no coração, mas é muito melhor acreditar nele. Amém? Então temos falado muito, Todd White e eu estamos falando quase a mesma coisa, isso é engraçado, eu quero te agradecer por me suportar essas últimas duas sessões. Eu acho que na primeira sessão eu realmente me diverti bastante, eu vi a cara de todo mundo muito séria e agora vocês estão todos aqui. Parecia que vocês estavam meio assim... Como é? Mas há uma perspectiva no Evangelho que de alguma forma se perdeu de nós, a intenção de Deus em enviar o seu Filho. Isso não é muito falado e não fica muito claro. Normalmente ele perdoou meus pecados, eu vou para o céu e é aí que paramos normalmente. Normalmente não é, o céu vem para mim, transforma minha vida, eu saio do velho e entro no novo. E o justo viverá pelo quê? Pela fé. Então, o seu combate na vida... Eu sei que não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e forças do mal nas regiões celestiais. Eu entendo essa passagem. Mas isso significa que há uma contenção, uma adversidade, uma pressão vindo à sua vida? Mas a sua luta não é nem contra o diabo? Certamente não é contra pessoas. O seu combate é o bom combate da fé? O seu combate é crer em quem você é agora que ele veio e por que você é quem é? Por que ele está dentro de você, continuando no chamado de por que ele está dentro de você, por que ele enviou seu filho e nunca perdendo de vista a verdade, de por que você está aqui já que ele veio? Por que ele vive dentro de você? Esse é o combate da fé? Então a adversidade, já falamos bastante disso, eu não quero perder tempo. Então fique comigo, adversidade, circunstâncias, tribulações. Você não concorda que elas têm a tendência de nos mudar muito com o tempo? E o que estamos passando parece ter uma voz mais alta do que o que ele disse através do seu filho. E de repente nossa motivação é apenas receber a ajuda de Deus naquele momento, ao invés de nos tornarmos mais como ele naquele momento e dar testemunho dele naquele momento. A razão pela qual as pessoas oram para não passar por provas é porque elas têm medo do fogo. Mas quando você honra a Deus e não ao fogo, ele é sempre o quarto homem que aparece. Então, quando você passa pelo fogo, você nem consegue dizer que havia uma pessoa no fogo quando você passa pela fé. Sabe, aquela história do Velho Testamento, da Velha Aliança, devia mexer conosco. Aqueles três caras lançados na fornalha, eles não foram nem incomodados pelo pensamento. Eles disseram, ok, o que é a sua fornalha para nós? A gente não precisa nem responder sobre esse assunto. Mas o fogo era a morte certa no natural, e eles disseram, esse não é o ponto, o fogo não é o ponto, é a quem adoramos e diante de quem nos curvamos, esse é o ponto. E nós cremos que vamos estar diante dele um dia, então não vamos nos curvar, você não é o Senhor, não tem a imagem do Senhor, não vamos nos curvar diante de você, rei. Era o que eles estavam dizendo. Ele ficou irado e aqueceu 7 vezes mais a fornalha. Por quê? Porque quando a coisa cresce, é aí que nós mudamos. Você recebe oração sobre um câncer? Rapaz, é fácil orar. Nos reunimos, impomos as mãos, colocamos música para tocar, choramos, Jesus, venha. Conhecemos a palavra, sabemos tantas passagens, podemos orar. Você volta para os exames e os números aumentam. É aí onde você vê no que você crê. É Bíblia. Às vezes fica mais quente mesmo. Será que isso muda a verdade, que muda a sua posição original? Isso muda ele? Isso muda o trabalho consumado? Isso muda as promessas? Então vamos definir Deus de acordo com as nossas vidas ou vamos nos definir de acordo com Ele? Estamos descobrindo Deus no caminho ou já o descobrimos através do Seu Filho? Estamos firmes e arraigados no amor ou estamos tentando ainda provar o amor através da vida? Vamos lá, pessoal. Como você pode viver pela fé se a fé opera através do amor e você ainda está tentando provar o amor na sua vida? Bem, se Deus me ama, então por que isso aconteceu? Oh, meu Deus! Você já ouviu alguém se perguntar por causa das circunstâncias onde está o amor de Deus? O amor de Deus está na cruz! Ele disse, eu te amo! Morra para si mesmo, mantenha os olhos em mim, não perca o foco, eu quero que você brilhe em todo momento. Pode dar sangue na canela, brilhe. Não ame a sua própria vida, não busque os seus interesses, busque primeiro o reino de Deus, brilhe. É o que ele está dizendo. Eu não estou nervoso, eu só fico um pouco empolgado quando eu falo dessas coisas. Você está bem? A paixão não te incomoda, o Todd já pregou, você não se incomoda com paixão. Isso é paixão, ele entregou a vida dele por essa coisa. Certo? Mas não é uma coisa pesada, oh meu Deus, lá vou eu pra igreja. Não, é tipo, uau! Isso! Veja os garotos, eles não se curvaram, receberam 7 vezes mais forte. Isso não significou nada para eles, porque no que eles criam. Sabe por que não oramos por fogo? Porque temos medo que ele nos queime. Mas a questão não é não orar por fogo, a questão é orar para conhecer Ele, porque conhecer Ele é vida eterna. É manifestá-lo no meio do fogo para que depois que você passe não haja nem cheiro de fumaça, e sim um aumento de revelação, de paixão e uau! O que eu creio é verdade, Jesus é Senhor. É isso que afeta pessoas? Às vezes eu acho que ficamos orando só para chegar do outro lado bem. Eu prefiro chegar brilhando. E os garotos nem pensavam no fogo. Quando você lê a história, vê que nem se tratava do fogo. Sabe o que me fascina? Eu fico pensando, eu já falei um pouco sobre isso, porque ninguém tem resposta pra mim. Mas quando você olha pra Bíblia, o decreto do rei foi tão urgente que quando eles entraram na fornalha, os guardas que levaram os garotos lá pra baixo, o que aconteceu quando abriram a porta? O fogo consumiu os próprios homens do rei. E eu fico pensando, então, como eles entraram lá? Os caras que iam colocar eles lá foram fritados. Então como Sadraque, Mesaque e Abidenego entraram na fornalha? Eu acho que Jesus veio e empurrou eles. É isso que eu penso. Eu acho que um anjo veio e disse, ah, isso vai ser tão divertido. Porque não havia ninguém para colocar eles ali, foram torrados. Porque não estavam em aliança, não estavam crendo, estavam tentando matar aqueles garotos e o fogo veio e matou eles. Isso não é legal? Como eles entraram na fornalha? Jesus! Eu acho que ele crê que ele é Senhor sobre o fogo. Provavelmente por isso ele não apagou o fogo. Por que você apagaria o fogo dando honra ao fogo? Por que você nos ensinaria que o fogo deveria ser honrado e apagado quando aqueles garotos precisavam estar no meio dele sem serem tocados ou queimados? Isso é honra maior para o que eles creem. Então nunca foi uma questão de apagar o fogo mais do que você crê. Veja, por isso que você não pode amar a sua vida, porque se você não entender isso, você vai surtar diante do fogo e vai se curvar diante da imagem. Você foi criado à imagem de Deus e se curva diante dessa imagem? Isso está pervertido. Isso me soa retrocesso. Você foi feito à imagem dele e se curva diante de uma imagem para preservar a vida? Uou! Isso é uma história do Velho Testamento. Eles nem tinham o entendimento que nós temos. Eles não tinham sangue, não tinham a cruz, não tinham batismo no Espírito Santo. Mas eles tinham a integridade da fé e eles disseram, nós sabemos que essa coisa grande aí que você construiu não é o Senhor. Nós não vamos nos curvar diante disso. Daniel foi da mesma forma? Ele poderia ter fechado as suas portas e orado em secreto? O homem se colocou na cova dos leões? Por que ele deixou a coisa aberta todo dia e fez a mesma coisa que ele fazia todo dia e quando o decreto saiu, ele apenas abriu e adorou a Deus todos os dias? E disseram, ei, Daniel não está honrando seu decreto? Rei Dário, ele está violando. Ele é um contraventor. Daniel se colocou na cova dos leões. Eu acho que ele não estava com medo dos leões. Ao invés disso, ele adorou ao seu Deus. Isso realmente mexe comigo. Então hoje falamos sobre combater o bom combate. E por que um bom combate? Você vence. Sabe, eu cresci na cidade de Nova York. Quando se cresce na cidade, há crianças por todo lado, em todos os quarteirões, e tem sempre as gangues, as turminhas, os valentões, surras. E de alguma forma você tenta se adaptar a isso. Quando você está crescendo, e você se mete em brigas na cidade, não tem jeito, se você não souber lutar, normalmente você entra em problemas se não luta de volta, e todo mundo tem um irmão maior, mesmo que não tenha. Sabe, hoje eu tenho um irmão maior, mas... o meu irmão era 14 meses mais velho, mas eu batia nele, então não podia contar com ele. Mas você podia estar no parque, sabe? E não dava pra dizer, ah, eu vou buscar meu irmão, e eles diriam, tá, e daí? Não, você tinha que jogar com as pessoas. Você dizia, ei, não mexa comigo não, que eu tenho um irmão mais velho bem bravo, hein? Você não tem irmão? Eu tenho irmão sim, cara. Ele é 2 anos mais velho que eu. Você mexe comigo, ele vai atrás de você. E você enrolava eles até conseguir ir embora. Todo mundo tinha irmão mais velho. Mas quando você entrava numa briga, a razão para ser uma boa briga... Sabe, eu lembro um dia, o meu olho eu nem conseguia ver, a minha língua estava falando engraçado porque ela estava encostada no lábio inchado. E eu fiquei meio... Ih, cara, qual é a boa, meu irmão? E diziam, o que aconteceu? Ah, eu estava brigando. Rapaz, você está todo acabado. Ah, você deveria ver ele. Cara, mas seus olhos e o seu lábio... É, mas os dois olhos dele estão fechados, ele não consegue nem falar e eu tenho certeza que ele está sem um dente do lado direito. Eu acabei com todos eles, cara. Tinha sido uma boa luta. Por quê? Porque ele tinha ficado pior do que eu. Então eu não estava nem aí com a minha aparência, eu sabia que tinha sido uma boa briga porque eu tinha vencido. Por que um bom combate? Porque quando você mantém os olhos nele, não titubeia, não sai da fé... Você vence? É impressionante. E eu não sei se você entende o testemunho que levamos aos corações dos homens quando vivemos assim, sem sermos movidos ou mudados. A beleza das pessoas percebendo depois do fato algo pelo qual você passou sem antes terem ideia de que você passou por isso é o que mexe com elas. Porque a maioria das pessoas leva as suas circunstâncias no rosto como uma carta na manga. E a maioria das pessoas se torna um produto do que estão passando ao invés de um produto do que ele passou e carregam isso para fora, para o exterior. E todo mundo ao seu redor sabe que você está passando por isso. Isso é mostrado no seu semblante, é mostrado no seu comportamento, é mostrado no seu zelo, quer haja falta dele ou plenitude. Então as pessoas tendem a acreditar... Ah... As pessoas tendem a acreditar que somos cristãos para nós mesmos e que usamos Deus como uma muleta para passarmos pela vida. As pessoas creem nisso. Mas não é a verdade. Ele vive em nós e nos chama para brilhar. Você está ouvindo? E combatemos o bom combate da fé. A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 5... Diz, 1 Pedro 5 diz que o diabo fica rugindo e rondando como um leão, buscando a quem possa devorar. Ele busca fraqueza, vulnerabilidade, ele adora reclamação. A reclamação é uma ponta solta, quando você reclama isso revela o que você é e com o que não está satisfeito. Você se torna um alvo fácil. Paulo disse, não murmureis como aqueles no deserto, você deve aprender com essa admoestação e não sigam o exemplo deles. Eu escrevo isso para vocês como admoestação. Isso é 1 Coríntios 10, então não sigam o exemplo deles, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador e devorados pelo devorador. A reclamação é uma ponta solta que só trata de você e da sua insatisfação. O inimigo se alimenta da reclamação. Ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E quando a adversidade vem, você ora contra isso e ele continua vindo porque a reclamação e o motivo por trás da reclamação não mudou. Então mais a adversidade vem e você fica confuso, eu estou orando porque Deus não está parando isso, e você não percebe que você é a causa para isso acontecer. Então ele não está permitindo nada acontecer, é a sua posição por não ter entendido ou não ter mudado nada em sua vida. Estão comigo? Vamos! Não fique com esse peso, estou tentando ajudar. Eu vejo muitos cristãos reclamando, isso é uma entrega, não estamos entendendo o evangelho. A Bíblia diz, não murmureis. Por quê? Porque não se trata mais de você. Tudo é para ele. Buscai primeiro o... Então onde está a reclamação nesse motivo? Filipenses capítulo 2 diz, fazei tudo sem murmurações e contendas. São algumas coisas? Tudo sem murmurações e contendas. Por quê? Para você brilhar como luz. No meio de um mundo, brilhar como uma pessoa pura e inocente. No meio de um mundo pervertido. De uma geração pervertida que vive para si mesma. Você morreu para si mesmo, eles vivem para eles. Então você é visto como uma criança pura e inocente no meio de uma geração pervertida pela qual você brilha como luz, levando adiante a palavra da vida. Simplesmente não reclamando ou murmurando. Alguns de vocês vão dizer, isso é sobrenatural. Não é rendição. Fazei tudo. O quê? Sem murmurações nem contendas. Para que você possa ser visto. Filipenses 2, como irrepreensíveis, está na mesma linha de lhe dê o nome que está acima de todo nome. Para que pela simples menção do seu nome, todo joelho, toda língua, se dobre e confesse nos céus, na terra e debaixo da terra que Jesus é o Senhor. Ele diz, desenvolvei, pois, a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Não é maravilhoso ele exaltar Jesus ao lugar mais elevado que pode haver e na linha disso ele dizer assim, pois, vocês e nos tornar um? Não é maravilhoso que ele ressuscita em Mateus 28 e diz, eu não acredito que ele disse, oi pessoal, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Ele acabou de vir do reino dos mortos, o Espírito Santo enche o lugar e ilumina tudo, eles não podem fazer nada sobre isso. Ah, e ele leva Jesus de acordo com o Espírito de Santidade, porque o seu sangue era inocente e a morte não teve domínio sobre ele. Ninguém tirou a sua vida, ele liberalmente a deu. Ele teve que ser feito pecado até para conseguir morrer, porque de acordo com a lei da justiça, a morte não tinha domínio sobre ele. Ele era como Adão antes da árvore no jardim, e no dia que você comer dessa árvore, certamente morrerá. Jesus teve que ser levado àquela árvore e ser feito pecado para poder morrer. Você já pensou em alguém bater num homem até que ele não seja mais reconhecido como vivo? Mais desfigurado do que qualquer um dos filhos dos homens. Isso está na sua Bíblia, Isaías 52. Quando terminaram de bater em Jesus, ele estava numa condição pior do que qualquer outro homem que já apanhou de homens. Bíblia. Bateram nele além de qualquer descrição e ele citava as Escrituras. Coerente, João, sua mãe, Maria, seu filho. E não dava para dizer que era Jesus. E os fariseus ficavam, até mesmo agora, ele cita as Escrituras. Quando tudo acabou, o guarda disse, certamente, este era o Filho de Deus. Por quê? Porque ele está ali pendurado e não dá nem para dizer quem é. E ele não pode morrer. Por quê? Romanos 5. Adão pecou e a morte entrou na terra. E porque todos os homens pecaram, todos os homens morrem. Adivinha quem nunca pecou? Adivinha quem não podia morrer? Ele não morreu até ser posto na cruz, e na cruz Deus não amaldiçoou o seu filho. Ele não amaldiçoou o seu filho. Ele fez seu filho se tornar pecado e amaldiçoou o pecado na carne. Então o pecado não terá mais domínio sobre nós. pois a lei do Espírito e da vida em Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Ah, isso deixa você arrepiado se você crer. Vem! A guerra entre Deus e o homem acabou. Não é mais uma luta contra o pecado, agora é o combate da fé. Crer que você é livre, crer que você é limpo, crer que você não precisa mais ser a pessoa que você costumava ser, crer que o ontem não tem mais influência sobre o hoje, porque hoje, hoje é o dia da salvação, agora é a hora, hoje é um novo dia. E tudo se fez novo. Então você deve começar aonde ele parou ou você nunca correrá bem. Então não dá para olhar para trás, isso foi a esposa de Ló, você é a noiva dele. Não olhe para trás e fique preso entre onde você foi liberto e para onde vai. Não seja uma coluna de sal parada entre a libertação e o destino. Olhe para o alto de onde vem o seu socorro e chegue à terra prometida. Combata o bom combate da fé. Sim. O seu combate é crer no que você se tornou agora que ele veio. Viver em justiça, com o rosto desvendado, seguindo as suas convicções, nunca deixando isso se converter em condenação, porque isso vem e viola a sua consciência e vai contra a verdade. Não, não, não, não. Assim que você vê algo, você vai... Whoop, bam! Whoop, bam! Você corre para ele. Você corre para ele. Você diz, ah, obrigado pela verdade que está operando em mim. Há 2 meses atrás eu venho fazendo o que é errado, mas agora eu vejo que esse não sou eu em você. Não é quem você é em mim. Não se trata de fracassar, trata-se de se tornar. Você corre para ele. Vem, eu não estou pregando uma forma de conviver com o pecado. Eu prego um caminho para ser livre. Você corre para ele, você deixa a graça te levar até onde ela quiser. Vamos deixar de pôr pesos em nós mesmos e dizer que estamos seguindo a ele. Ter certeza de que não estamos apenas seguindo um ao outro e chegarmos tão rápido quanto a experiência do outro chega. Se ele disse me siga, eu quero chegar no lugar pelo qual ele pagou. Quero chegar até onde a graça pode nos levar. É como um filme de jornada nas estrelas no espírito, ir até onde nenhum homem jamais foi antes. Não fique se limitando na sua justiça, não fique se limitando na sua santidade. Você pode viver santo sem tentar ser santo. Tentar ser santo é o porquê você não vive santo. Mas quando você entende que você é justo aos olhos de Deus, a santidade, a justiça produz o seu fruto através da santidade. Lembram do que eu já disse? Tudo tem filhos. O desencorajamento dá à luz coisas. A verdade dá à luz coisas. Não importa se é desobediência ou obediência, ambos concebem coisas. Pode ser o pecado, levando à morte, ou pode ser justiça, levando à obediência. Mas tudo tem filhos. Então todo dia que você acorda, todo dia que você acorda, ou melhor, toda noite que você vai para a cama, tenha sempre o rosto desvendado. Garanta que você não está apenas pulando na sua cama e fazendo amor com seu travesseiro. Ou estou feliz que esse dia acabou. Oh, Deus, eu mal podia. Oh, Deus. Pim, pim, pim. Oh, eu não quero acordar agora. Por quê? Você não quer encarar o pouco que você conseguiu? Chamam de depressão, eu chamo de perspectiva errada. Você vai para a cama grato. Não vá para a cama sem levantar as mãos para ele. Não vá para a cama sem levantar as mãos para ele em comunhão com ele. Você não dirige com um amigo do lado sem falar com ele, então por que faz isso com Deus? Fica no carro ouvindo música sobre ele sem falar com ele. Usamos camisas que o proclamam, adesivos de carros que testemunham sobre ele. Um toque de celular cristão, uma proteção de tela. E nunca temos comunhão com ele. Às vezes... Você dirige 70 quilômetros no seu carro e ouve uma música sobre ele o tempo todo, escuta uma pregação pregada sobre ele e nunca realmente fala com ele. Isso é um problema porque você nunca vai conhecê-lo assim. Você sabe tudo sobre ele e tudo que você sabe sobre ele logo se torna uma certa consciência e isso lentamente se torna uma condenação, porque o seu viver é baseado no que você conhece e isso não se parece com o que você conhece e logo você se condena. E você se julga baseado em si mesmo? E então você escuta coisas assim em sua cabeça. Bem, se eu não conseguir agora, talvez nunca consiga. Eu tive todas as oportunidades e minha vida está na mesma. Talvez eu nem seja salvo, talvez eu não seja sincero, talvez eu não seja puro, talvez... E o tempo todo você fica se perguntando o que é que te torna vivo. Vamos, eu estou falando com você agora. Você que está ouvindo já passou por esse ciclo. E o seu coração está chorando por dentro, isso é um sinal que você está vivo e tem sido enganado. Você chora para dormir, isso é um bom sinal no sentido de que você está vivo por dentro. O seu coração não está tão longe quanto você pensa, seu entendimento está longe. Você está a um entendimento da transformação. Porque o sangue está falando coisas melhores e quando você ainda era um pecador, Deus enviou seu filho. Ele não está sentado levantando a sobrancelha e torcendo a cara. Onde o pecado abundou, a graça veio maior. Para quê? Para te libertar e te mostrar quem você é. É hora de combater o bom combate da fé. Hora de ir para a cama toda noite, levantar as mãos sem ninguém ver, mesmo que você seja casado, vá para o banheiro, fique só, depois junte-se ao seu cônjuge e faça com ele. Isso! Você pula direto na cama, cara, e diz, ei, garota, vem aqui. É, ela já te conhece, vem aqui. Ela vai adorar, diga, vem aqui, garota. Levante as mãos comigo, eu quero adorar a Deus. E diga, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a Deus pelas nossas vidas, pela vitória na cruz. Eu quero crescer no Espírito com você, garota. Quero começar a te amar como Ele ama. E ela vai fazer, ok. Eu não acredito que eu vou ser tão visual, mas Deus está dizendo para eu dizer, e se eu não fizer, eu vou estar em falta com Ele. Mas eu vou contar, a minha esposa vai pirar, pessoal. Não, não, não, não passem, não, não, oh meu Deus, eu espero que ela nunca veja isso. Quando eu tive uma revelação disso, depois de salvo, nós colocávamos as crianças na cama e corríamos para a sala de estar. Porque sabíamos que ele estaria lá esperando por nós. A gente corria para a sala de estar e corria para ele. Eu não estou brincando. E ele estava lá empolgado, porque sabia que a gente estava indo. Nós corríamos juntos para ele como um só. E a gente ficava... estamos aqui. Minha esposa, mais sensível, ela ficava... às vezes ela apenas caía, eu dizia, Senhor, calma. Ela... Ela ficava tipo... Eu não tô brincando! Não tô brincando! Quando eu fui salvo, eu ficava andando pela casa, pai, obrigado pela vida, e o meu de 5 anos ficava... Eu ficava andando pela casa, pai, eu te agradeço, e o meu de 5... no carpete, despencava. 3 dias depois, lá estava ele com os seus brinquedos. Cinco anos de idade. Minha esposa e eu não acredito, isso voltou ao meu coração, não consigo me livrar. Eu estou lembrando do meu filho. Estávamos adorando e orando. E Deus começou a nos mostrar o que estava disponível no Espírito, porque estávamos vivendo fora de nós mesmos. Não era sobre nós, não éramos cristãos para nós. Aprendemos algo, não estávamos buscando as bênçãos. Éramos tão abençoados por sermos livres, livres da autoconsciência, livres de todas essas coisas das quais mal conseguimos nos livrar. A vida mudou e agora era uma razão totalmente diferente. E Deus nos mostrava pessoas e rostos e coisas, nos dava visões, fazíamos ligações, intercedíamos, orávamos noite após noite após noite. E a gente se abraçava e orava, e o Espírito de Deus nos invadia e a gente apenas sabia e dizia, isso é maravilhoso. E ela acabava no chão, às vezes 3 vezes ela apenas... E então, de vez em quando... Ela dizia, querido, eu dizia sim, Ela levantava as mãos e dizia: me leva para cima. E apenas me ame como ele me ama. E eu levava ela lá para cima e chorava. Porque antes eu tinha lascívia pela minha esposa. E eu tinha fantasias com a minha esposa e podia ficar com raiva, irado com ela. Mas agora tudo mudou. Era tudo santo e puro. A minha esposa simplesmente se dispunha para o amor total de Deus. A sua presença era tão palpável. Ela, às vezes, de joelho, dizia: me leve para cima e me ame. E eu ficava meio levando ela para cima. E eu colocava ela na cama e adorava a Deus, falava com ele, olhava nos olhos dela, orava por ela, falava com Deus: coloque um amor em mim que eu não consigo expressar como homem, nos ajude, não queremos deixar o espírito para entrar na carne, deixamos a carne para entrar no espírito, me ajude a amar essa mulher como você dispôs no meu coração. E então tínhamos uma união sobrenatural como era no princípio. E de repente eu percebi por que esta arena na nossa vida é tão pervertida. Porque não se falsificam notas de um dólar. Você vai atrás das coisas que mais têm valor. Não há nenhuma área na sua e na minha vida que seja mais pervertida do que a sexualidade. Não há nada mais exposto do que coisas sexuais e sensuais. Porque, para manter o homem movido pela sensualidade, para que ele nunca viva pelo espírito na arena que está esperando por ele. A Bíblia diz: não deixe a cama do seu matrimônio ser defraudada. Não está falando só da mulher do vizinho, também está, é claro. Mas significa: não leve a carne para ela. Porque quando você tira o espírito, você vive na carne. Desde quando você é o foco? Desde quando se trata de como você se sente? Orgasmo. Que tal isso? Querida? Querida? As crianças estão na cama, ei? Eu sei, foi um dia longo. Já fazem 3 dias, garota. E ela finalmente cede e depois disso tudo é apenas um fluxo obrigatório com você. Imagina se você transforma esse momento nisso. E vocês recebem um preenchimento que é muito além de tudo que vocês conseguem juntos separados dele. O que eu estou fazendo agora? Eu vou explicar o que é saudável no que eu estou falando. Porque quando você olha para aquilo que amarrava todos nós e ainda amarra alguns de nós pelo que realmente é, você se maravilha e se pergunta por que você se prendeu nisso. Por que você sequer deu tempo para isso. Quando percebe o que isso realmente é. Deixe a luz entrar nisso, deixe a verdade ser revelada. E a lascívia que estava lá não é mais lascívia. E de repente você vê as coisas como realmente são e o seu coração fica tão tomado que você se arrepende daquilo que fantasiava. Da última vez que li minha Bíblia dizia que eu era uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Oh, eu aposto que não foram apenas os pecados que eu cometi. Foi a forma como eu pensava, como eu sentia, como eu era motivado e a forma como eu cria. Tudo foi mudado. Minha esposa uma noite olhou para mim e estávamos deitados na cama, nos afagando. Sem sexo, só se afagando, conversando. Ela disse: quer saber? Eu acho que se algo acontecesse comigo... Sabe, se por alguma razão eu nunca mais pudesse ficar junto com você como homem e mulher ficam juntos, entende? Você nem piscaria, ficaria totalmente bem e ainda assim eu saberia que você me ama tanto. Eu disse: querida, eu nem piscaria, você sabe que eu te amo. E ela... Oh. Era o lugar mais seguro em que ela poderia estar? Porque o amor normalmente envolve o que eu posso ter de você e o que você pode fazer pra mim. Não é? Eu lembro de ministrar a uma prostituta uma noite, derramar meu coração a ela. É uma história muito longa, mas ela acabou na minha caminhonete. Porque eu estava tentando encontrar uma mulher, isso enlouquece os cristãos, não é? Imagina se vissem aquilo, eu nem pensei, mas quando amanheceu... Ah, essa teria sido ótima. Pastor Dan, pastor da igreja local, era a caminhonete dele... Homem de Deus, acho que finalmente encontrei alguém sincero. Esse aí é de verdade, hein? E tem mais, eu vi aquela mulher entrando na caminhonete dele no meio da rua, e isso não é bom. E aí de manhã já tinham ligado para 8 pessoas chorando, continue orando, não conte a ninguém. Eu pedi para ela entrar no meu carro para encontrar a mulher. Ela disse que sabia onde estava e eu pedi para me levar até ela. Eu não vi outra forma, cheio de paixão e amor. No momento foi pelo espírito, estabelecemos regras. Mas o amor vem e viola elas quando o amor é sincero. E você diz, mas a Bíblia diz para evitar a aparência do mal. Você sabe por que se evita a aparência do mal? Se é só a aparência do mal e não o mal, por que devemos evitar? Porque o homem pensa o mal. Deus é tão humilde que ele nos diz para evitarmos a aparência do mal de forma que as pessoas não tropecem porque não estão andando em verdade. Então veja isso, o amor não pensa o mal. Então toda vez que você pensa o mal é um ponto contra você mesmo e você não é aperfeiçoado em amor. Então temos que evitar a aparência do mal porque as pessoas não são aperfeiçoadas em amor e pensam mal. Então eu não posso colocar uma garota no meu carro para encontrar outra, mesmo que seja de uma forma totalmente entregue e pura. Ela não tem nenhum poder sobre mim, não há nenhuma possibilidade de acontecer nada a não ser ela nascer de novo. Ela representa zero de ameaça para mim, zero. Zero! Sim, isso me dá um pouco de raiva. Você precisa acreditar nisso. Ela representa zero de ameaça para mim. Eu fico com raiva por dentro, eu não gosto disso. Pare de acreditar que sempre temos que ser assim. Ela representa zero de ameaça para mim. Eu estava tão ocupado amando ela que ela não suportou. Ela surtou no meu carro. Ela disse, por que você se importa tanto comigo? Por que você se importa? Ela estava num beco escuro, ela me pediu para deixá-la num beco escuro para ninguém vê-la saindo do meu carro, porque ela sabia que a garota ia lá quando eu acabava, ela poderia encontrá-la ali, é coisa de rua. Ela disse, me deixe no beco, é onde os caras deixam ela. Não há nenhuma luz ali, nenhum sinal de luz naquele beco. E se você acha que eu não deveria ter entrado ali, vai falar com Jesus sobre isso. Porque aqui está a verdade crua. Aquela garota nunca tinha sido amada na sua vida. A única razão pela qual algum homem já deu atenção a ela foi por causa do que ela poderia dar para eles, por causa das partes do seu corpo, por causa de alguma conveniência, de algum sexo oral barato, $20, para ela poder ficar chapada e continuar vivendo com isso. É tudo que ela sabe, ela se tornou tão endurecida e tão insensível por acreditar nessa mentira que agora ela é firme nisso. E a única razão para um homem querer ficar com ela é que ela pode satisfazer e gratificar os seus desejos temporais, mesmo que esses desejos acordem como animais depois. Essa é a verdade crua. Ela nunca foi amada na vida dela. E eu estava amando ela com o Espírito de Deus e ela não pôde nem suportar. Ela se debatia no meu carro, surtando, tremendo. Por que você se importa tanto comigo? Por que você se importa? Eu abracei ela e disse, querida, eu vou te dizer de novo. Eu sei quem você é. Você fica dizendo que me conhece. Eu sei quem você é. Há um tempo para nascer. E aqui está você no meu carro. É o altar para entregar sua vida. Sua vida foi vista antes que qualquer um pudesse ver. Você foi conhecida antes que qualquer um conhecesse. Sangue foi derramado por você do Rei Jesus. Ele vive em mim e eu amo você. Eu disse, querida, por que você faz isso? Por que faz isso? É para sustentar os meus filhos, para sustentar os meus filhos. Você pode trabalhar no mercado para sustentá-los? Você tem um vício. Toda atitude de vício está ligada a uma estima quebrada e falta de identidade. Todo comportamento de vício, as pessoas não veem quem elas são, então elas vivem no nível baixo do valor que elas se dão. Se você puder ensinar as pessoas quem elas são, vejam isso. Se puder ensinar as pessoas quem elas são, suas vidas serão mudadas. É. Hã? Uau, vocês estão bem? Eu espero que sim, porque eu me sinto muito bem agora. Seria uma vergonha se pelo menos alguns não estivessem bem. Você está o quê? Ei, esse é o nosso chamado, nossa vida. Temos que seguir com ele, a vida eterna é conhecê-lo. Eu não sou contra a oração da salvação, não estou sendo cínico. Mas isso não é a vida eterna é conhecê-lo. Vejam isso. 1 João 4,7, amados, que nós amemos uns aos outros. Por quê? Porque Deus é amor. E todos que amam, não alguns, todos que amam são nascidos de Deus e... Por quê? Por causa do fruto do amor. Porque você não pode amá-lo sem conhecê-lo, porque ele é amor e você não ama primeiro, ele te ama primeiro, yay! E agora esse amor que você recebe se torna o amor que você é. O objetivo do evangelho não é ser amado por Deus, o objetivo do evangelho é se tornar o amor de Deus. Isso cumpre toda a lei, amar um ao outro. Não é? Não diz ser amado um pelo outro. Ficamos ocupados, Deus te ama, ou eu te amo e todo mundo precisa tanto ser amado que fica... Isso, que bom, me ame. Ah, isso é muito bom, me ame sim. Me ame sim, me ame, Você não me ama? Me ame. É apenas... Esse não é o objetivo da sua vida. O objetivo da sua vida é se tornar o amor de Deus. E ser o corpo de... Cristo. Amados, amemos uns aos outros, por quê? Porque Deus é amor e todos, não alguns, todos que amam são nascidos de Deus. E aquele que não ama, não conhece a Deus, não diz que você não prega numa conferência, não diz que você não pastoreia, não diz que você não vai numa viagem missionária, não diz que você não dá comida aos pobres. Só diz que se você não ama, há apenas uma razão para isso. Se você não ama, se você leva em conta o mal sofrido, se você tem problemas, se você está cheio de questões egoístas, há uma razão. Não duas. Uma. Isso é Bíblia. Não minha pregação. Bíblia. Uma razão. Você não conhece como poderia. Se você não ama, não o conhece. Disse, ele nos amou dessa forma, não deveríamos amar uns aos outros? E ele continua e vai falando, e aí ele fala no 17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento. Eu não sei, quando lemos as escrituras sobre trevas e escuridão, os homens enlouquecem, na verdade clamam para que pedras e árvores os matem para não precisarem encarar a glória da presença dele. A Bíblia chama de o dia de trevas e escuridão. É um dia assustador, é o que a Bíblia diz. Mas para os que se tornam amor, ela diz, temos ousadia nesse dia. Por quê? Veja, bem porque nasci de novo e o seu espírito está em mim, eu acho que isso soa bem porque ele é o seu selo para aquele dia. Mas de onde vem a ousadia naquele dia? Bem, você não será tomado por pânico, incerteza e medo naquele dia. Sabe por que tantos falam do fim dos tempos? De fato, na década de 70, 80, 90, se falava tanto do fim dos tempos que pessoas iam para as ruas com comidas e mantimentos esperando pela grande explosão. E se não atentarmos, estaremos perdendo o propósito principal. Perdendo o propósito diário e não plantando sementes, guardando sementes. Eles têm boas intenções, queremos ter o suficiente para todos e eles vêm para nós e usam o que temos. Bem, por que não evangelizar agora? Por que esperar a desolação do mundo? Já está desolado? Perdeu sua identidade em pecados? Por que não andar em amor e em luz? Ele é a luz. Por que esperar a grande explosão? Por que esperar por uma tragédia nuclear? Entramos nisso por causa do medo e da incerteza. Minha Bíblia diz que teremos ousadia e não medo e incerteza. Existe... pré-tribulacionistas, meio-tribulacionistas, pós, vão para conferências, eles brigam, eles discutem, briga teológica. Eu estou dizendo a verdade? E é tudo sobre revelações, sabe? Eu não prego sobre revelações, eu apenas leio, tenho meu próprio entendimento, esse tipo de coisa não me pega, pois eis o que eu sei que não acontecerá naquele dia. Ele vem, todos os anjos e santos com ele, e todos indo para onde quer que ele esteja indo, e as pessoas gritando através das nuvens, eu disse a vocês... Isso não vai acontecer. Então talvez você não devesse se prender tanto a isso agora. A tudo isso. Porque eis o que nossa Bíblia diz. Você tem ousadia, ousadia naquele dia. Você tem ousadia no dia do juízo. Por quê? Porque como ele é, o capítulo inteiro, ele é amor, ele é amor, ele é amor, ele é amor. Não diz que ele pratica o amor. Ele é o amor. Como ele é, assim somos nós. Os que são ousados naquele dia, assim somos nós aqui neste mundo. Então, se o amor não busca seus próprios interesses, não é de espantar que tenhamos que aprender a negarmos a nós mesmos e não sermos cristãos para nós, mas para o seu grande nome. Há uma história triste, está em Ezequiel. Eu costumava chorar quando lia e orava, e vinha uma intercessão sobre mim, um arrependimento. Isso foi uma estação em minha vida. Eu leio e ele diz, sabe, o meu povo saiu do meu meio, e eles foram a nações em todo o mundo, e em toda nação que foram, profanaram o meu nome. O que ele diz é, representaram mal quem eles são, por que eles estão aqui, por que são o meu povo. Você sabe por que os israelitas foram o povo escolhido, as primícias, a massa santa? Foi porque Deus escolheu este povo para que as nações deste mundo conhecessem o seu grande nome através deste povo. É um tipo e uma sombra do corpo de Cristo que estava vindo através do sangue pelo Espírito. Certo? Mas não importa a que nação eles iam, ele disse em Ezequiel, eles profanam o meu nome aonde quer que vão. Então ele diz, eis o que eu vou fazer, eu vou colocar todos eles juntos, eu vou pôr um novo espírito neles, eu vou tirar-lhes o coração de pedra, eu vou pôr um coração de carne, e eu não vou fazer isso em favor deles, eu vou fazer isso pelo meu grande nome. Sabe o que eu aprendi do Senhor? Quando você o vê por quem ele realmente é, isso automaticamente traz o melhor dele para você. Quando você não está certo de quem ele é, quando não está certo, você não pode se tornar íntimo dele quando você não o vê claramente. Sabe qual o problema disso? Nada se reproduz até que dois se unam. Se você o serve à distância, você nunca dará o fruto do que ele é. Você nunca vai engravidar, você nunca terá filhos nele. E eu não estou falando da carne. É por isso que toda a pressão contra as consciências, as almas dos homens, toda a culpa, porque você se sente mal, porque se sente mal, porque você fica, ah, Deus, quando você ainda era um pecador e não estamos aliviando o pecado, estamos exaltando a redenção e a justiça, isso não faz menos do pecado, estamos exaltando ele como ele nos vê através do sangue. Certo? Porque para que você possa tirar o véu em Cristo, o véu foi removido, para quê? Para que você possa ser a noiva. Alguns de vocês, quem aqui de vocês, entra sozinho no quarto, fecha a porta, pega os elementos da comunhão, começa a atuar, porque afinal é um ponto de contato da fé, sabe? São elementos de comunhão e você... As garotas fazem isso fácil, eu desafio os garotos a fazerem isso aqui. Rapaz! Então você pega o pão e pega o cálice... Tira o véu e nunca mais põe de volta porque você agora é dele. O que o seu papai fez no casamento? Tradição? Vem da tradição? A noiva está debaixo da cobertura do papai? Debaixo da autoridade do seu papai? Não funciona assim hoje nem mesmo na igreja. A maioria já está dormindo junto. Eu não estou sendo maldoso, apenas realista. Mas a cultura? Tradição, especialmente judaica, maravilhosa. Papai... O pregador diz, o pregador pergunta quem dá essa noiva em casamento, e o papai diz eu, por quê? Porque ela estava sob a minha autoridade, eu venho cuidando dela. Hoje, eu estou dando ela para este homem. Ela está saindo de debaixo do papai e os dois agora se tornam um. No fim da cerimônia, depois dos votos, o pastor ou padre diz: você pode... Agora, o que está implícito? Você ainda não a tinha beijado, ela tinha o véu. Sabe o que fazemos? A mamãe faz isso. Ele beijou você, ele beijou... Cantamos músicas sobre beijar aos 16. Movidos pelas emoções, sensualidade, coração batendo. Jovens, ele gosta de mim. Ou ela gosta de mim. Oh, beijo. Oh, ah, primeiro encontro, beijo. Ou não, não sei. Emoções gritando. Mais e mais relacionamentos e várias memórias. E você continua enfiado nisso, procurando pelo certo. Não é legal. Mas não se condene. Vamos crescer nele em tudo. Parar de agir da mesma forma que não produz vida. O pregador diz: você agora pode beijar a noiva. O que ele está dizendo? Até então ela estava debaixo da cobertura do papai. Ele ainda não a beijou. Agora ele pode beijá-la porque ele entregou para ela sua vida em fé, em votos e em promessas. Por que beijar antes se você pode estar beijando o cônjuge de outrem? Por que dormir com ela se você pode estar dormindo com o cônjuge de outrem? Você tem 16, nem está perto de pensar em casamento. E você se esfrega e toca e apalpa e alisa? Por quê? Provavelmente é o cônjuge de outra pessoa. Rapaz, onde eu estou agora? O que estamos fazendo? Sabe por que sou tão confiante quando falo? Porque eu entendo, eu vivi dessa forma. E hoje sou mudado. E eu vivo comigo. Você não me conhece, só me vê no final de semana num vídeo e fica... Sério? Mesmo? Meu Deus. Eu vivo comigo. E eu gosto muito. Eu vou pra cama comigo de noite, vai ser maravilhoso. Eu vou acordar e vai ser eu. Eu vou olhar no espelho e adivinha o que eu vou ver em mim. Eu vou olhar no espelho escovando os dentes e ele vai estar lá. Eu garanto, sabe? Eu garanto a vocês. São 23 anos e não tem sido... Ah, rapaz, hora de acordar. Rapaz, eu não dormi bem. Eu não quero acordar. Senhor, ajuda. Eu nem mesmo sei. Meu Deus, desculpem. Eu não estou julgando ninguém, mas eu nem mesmo quero entender. Você mantém sua consciência clara. Mantém seu coração nele. Rapaz, mesmo se o diabo te acordar à noite, você se alegra, senta na sua cama, sorri, deixa o diabo doido e diz: Senhor, eu estou tão alegre porque você me acordou. Uau, que honra, são 2:30 e você vem aqui em secreto para me acordar, para eu orar pelo seu reino, e o diabo fica: não, não, não. E você: Se o diabo te acordar, faça isso 2 ou 3 vezes, nunca mais ele vem no teu quarto. Você intercede, mesmo sonolento, faça isso por mais 30 minutos. E se você ora em línguas, faça isso mesmo cansado. Sharabaka, shondaba, shetananama. Torture o diabo. Hatananama, hasate bafata. E aquele demônio corre para o outro demônio e diz: chefe, chefe, eu fui naquele quarto, fiz exatamente o que você disse. E ele ficou adorando a Deus. Seu besta! Você não disse a ele o que eu te disse? Você não acordou como eu te disse e colocou aqueles pensamentos na cabeça dele? Eu fiz, chefe, eu fiz, eu juro. Seu besta! Não é possível que você tenha feito isso, porque quando fazemos isso com cristãos, eles choram, entram em depressão e ligam pedindo oração. Esse cristão não. De fato, eu acho que ele é um crente. Eu acho... Eu acho que ele é um crente de verdade que crê em Deus. Vamos! Podemos viver assim! Lute o bom combate da fé! Sim! Sim! Sim! Sabe o que está acontecendo agora? Sabe por que vocês estão enlouquecendo e vibrando? Eu vou te contar. Porque há tanta coisa implícita nisso e há tanta liberdade, você pode ouvir que é uma resposta. Não somos pessoas carregadas com 25 problemas. Nós temos uma boa resposta maravilhosa e louca. Não é? Cristo em mim. Então você acorda pela manhã e tem um flashback de um ano atrás. Já aconteceu com alguém? Você acha que está realmente indo bem e de repente a coisa que desandou a sua vida 6 meses atrás vem como um replay na sua cabeça, como um vídeo. Já aconteceu com alguém? Alguém aqui dirigindo para o trabalho, se sentindo bem com Deus, e de repente pequenos pensamentos vêm: você não é digno, a sua vida não mudou, nada disso importa, ninguém liga por você ser salvo, coisas assim. Quantos aqui já passaram por isso? Vem, a última coisa que você precisa quando isso acontece é oração. Você precisa da verdade. Porque você internaliza e acha que é você, mas se incomoda seu coração, isso prova que não é você. É uma estratégia do inferno para te distrair e te fazer acreditar que você é algo que não é, para te afastar de onde você está, para te condenar de novo, te fazer sentir sujo de novo, para fazer você sentir: nossa, eu sou fácil, eu sou sujo, eu não sirvo para nada, você está brincando comigo, você é nascido de novo, você não tem nada a ver com aquilo de 2 anos atrás. Vejam isso, vejam isso. Se você pudesse voltar atrás e mudar algumas coisas, não mudaria? Então você não é a pessoa de quem estamos falando. Você nunca poderá voltar e mudar aonde esteve. Você não pode apagar nenhuma página do seu passado, mas quem você é pode mudar. E quando quem você é muda, Deus nunca mais verá você pelo que você era. Ele vai te ver pelo que você se tornou. Então você deve considerar isso morto. E quando a memória, quando o flashback, quando a impressão vem, você vai levantar suas mãos se não estiver dirigindo, você vai ter fé e vai dizer: Senhor Deus, eu agradeço pela mudança em minha vida, eu agradeço porque você me ama, eu agradeço porque a minha vida vale o sangue de Jesus e você habita em mim o tempo inteiro, eu te agradeço pelo Evangelho. Certamente isso é muito melhor que: ei cara, eu estou passando um momento difícil, você pode orar comigo? Quando você faz isso, tudo que você quer é se sentir melhor ao invés de crer melhor. Por isso que você nunca se sente melhor e sempre precisa de oração. Oração não é para isso. Oração é para crer em vidas mudadas, em pessoas vindo para o reino, autoridades, líderes, não para mudar os seus sentimentos. É. Eu estou pregando o evangelho. Eu espero que ouçam. Uma pequena memória, um pequeno flashback. Você se vê fazendo algo que disse que nunca mais faria, isso te deixa derrotado, não se sinta assim. Eleve-se, porque essa coisa, veja, essa coisa veio para te destruir. Mas ela está correndo um grande risco de te fazer um crente mais fervoroso. E essa coisa que está tentando te roubar pode ser a tua fundação para uma verdade mais elevada. E então, de repente, um mês depois, você pode ter uma grande revelação do amor de Deus por causa daquela mentira. Ah! Aquela memória vem e se repete como um vídeo. E você eleva seu coração ao Pai enquanto dirige e diz: Pai, eu te agradeço por ter mudado minha vida para sempre. Te agradeço por ter me purificado e agido de dentro para fora. Pai, você me fez novo, puro e limpo. Você me mudou completamente. Eu sou honrado porque você vive em mim. Eu me empolgo tanto com o hoje. E aquela coisinha que vem na memória fica o quê? Como você tirou isso disso? Por quê? Porque as armas da sua milícia não são carnais. Embora você ande num corpo humano, suas armas não são carnais. São poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Tudo que tenta se levantar acima do conhecimento de Deus, todo pensamento cativo, você o traz à obediência de acordo com Cristo. É a verdade que te liberta, não o ministério, a verdade. Hã? Uau! Sabe o que me empolga? Eu sinto no meu coração que vocês realmente estão entendendo isso. Eu sinto. Tipo... Sabe, eu vou contar duas histórias minhas. Eu nunca fui preso à pornografia, nunca fui viciado em pornografia, uma coisa que passou pela minha vida. Estava disponível no trabalho, eu ia lá, checava, dava uma olhada. Eu provavelmente só vi uns 2 vídeos pornográficos na minha vida, mas eu vi, ficaram guardados em mim. Quando eu tinha 11 anos, eu estava andando por uma trilha num domingo. As pistas estavam vazias, não havia trem nenhum rodando, mas tinha uma revista jogada na trilha, eu peguei, abri. Uma mulher, um homem, era uma revista pornográfica, eu tinha 11. E eu lembro de sentar num canto e... Fiquei lendo e... Meu Deus, eu fiquei cerca de 1 hora e meia sentado ali, eu estava chocado. E de repente eu tive um professor na minha vida. Quando eu fui salvo... Eu fui salvo? Primeira coisa que veio à minha vida foi a definição de masculinidade. Eu lembro na manhã que eu fui salvo, eu chorei no meu quarto e disse: Jesus, você não pode ter me feito assim, tendo tudo às custas de outro. Custa alguém. Eu disse: eu não creio, amor não é isso. Eu disse isso bem alto, não fique ofendido. Eu disse: não é possível que Adão andava pelo jardim com uma ereção se perguntando o que eu vou fazer com isso, e você disse: eu vou cuidar disso. Não é possível. Não há nenhuma mulher na Terra que tenha a função de satisfazer o meu desejo. Isso é uma coisa pervertida e você tem que me mudar. E eu caí de joelhos e chorei. E ele me mudou. Compartilhei isso com 3 pastores e disseram: pare, me deixe, eu estou desfrutando da minha vida sexual. Eu disse: não estou falando da sua vida sexual, mas dele. E eles nem quiseram ouvir a história, porque as suas esposas estavam trabalhando para aquele desejo. Pastores nem puderam ouvir a revelação. Ei, estamos bem? Tá tudo bem? Eu estava no culto um dia. Era um ministério de ensino, eu deveria ensinar sobre os dons. Palavra de conhecimento era a minha atribuição. Do ministério que me pediu para ensinar, eu disse: ok. Eu estou no culto, microfone na mão. O culto estava maravilhoso. O grupo de louvor ficou no nível tal que perdemos todos os músicos. E você olha ao redor e estão todos meio que posicionados, sabe, assim. E você chega nesse tecladista que sempre acaba assim. E de alguma forma ele está tocando nas notas agudas e soa como chuva. Toda vez que ele din, ele din, din, sabe? É uma coisa louca. E tava desse jeito, certo? Eu ali parado, veja, eu era o professor. Eu fiquei: uau, isso é maravilhoso, eu vou apenas me mover por aqui. Deus, isso é maravilhoso. E eu estava pronto para a transição, microfone na mão, eu era o pregador. Era daqueles de segurar, eu não sou muito chegado nele, sabe? Aqueles de segurar. Mas eu lembro, era de segurar, ainda me marca um pouco, sabe? Todo o sangue que Jesus derramou para me libertar e você me dá um desse? Então eu estou pregando assim, de repente o pedestal... Uou! Sabe? Por isso que esse é perfeito. Esse é ainda melhor. Eu ali parado e é gráfico. Gráfico. Como se eu tivesse visto ontem um dos vídeos de 12 anos atrás, bem ali na presença de Deus no calor da adoração. Veja, de propósito. Porque dizemos: bem, ninguém pode resistir à presença de Deus, eu fiz tudo e para isso deve estar no meu coração. É o que pensamos? Aquele vídeo começou a passar pela minha cabeça, eu era o pregador. Eu ia começar a ensinar, e veio aquele vídeo maluco, e a última coisa que eu queria ver era aquele vídeo. Sabe, era a última coisa na minha mente, pessoal. Eu estava em comunhão com Deus, sabe? O Espírito de Deus vivendo em mim, eu vendo coisas o tempo todo na minha vida. Você acha que eu vou deixar passar pela minha cabeça um vídeo que viola o meu coração e vende a ideia de que eu é que preciso de oração? Ah, irmão, provavelmente você não foi totalmente liberto. Eu não estou rosnando para a pessoa que disse isso, mas para a coisa que ela disse. Não se meta comigo com essas coisas. E sabe o que aconteceu? Quem é ministro? Quem é pregador? Quem é pastor? Levante a mão, não é nenhuma pegadinha, porque eu estou falando com você, eu quero ver você agora. Você já esteve naquele momento, com o microfone na mão e receoso de falar porque está maravilhoso? Que você tem que achar a hora de falar. Que se você fala pode ser fora da ordem, você tem que saber quando falar porque é uma atmosfera divina. Alguém aqui já passou por isso, sabe do que eu estou falando? Bem, eu garanto a vocês que aquela era essa atmosfera. Era santo e maravilhoso, e lá vem aquele vídeo cruzando a minha cabeça de algo que aconteceu há 12 anos atrás. Veja, você não vai querer fazer isso comigo, porque eu sou um crente. E eu fiquei meio surpreso por aquilo ter tomado aquela rota, porque... eu fiquei apenas surpreso, vai. Mas ele é movido por roubar, matar e destruir, roubar, matar e destruir, roubar, matar e destruir. Ele vai e busca um momento oportuno, talvez eu pegue ele com a guarda baixa, porque é um momento santo, ele vai pensar demais, vai ficar analisando, vai se condenar e chorar no altar, se arrepender por algo que ele não é. Talvez ele vai achar que porque ele pensou é ele. Talvez ele ouvi um pregador dizer, se os seus pensamentos fossem colocados nesse telão... Bem, nem todos os seus pensamentos vêm do seu coração. Alguns são residuais, alguns são demoníacos, alguns são sugestões, alguns são estratégias. Não fique pregando essa coisa. Adivinha o que aconteceu? A atmosfera estava tão densa e santa que eu fiquei com receio de falar. Adivinha o que eu fiz? Pai, eu te agradeço! Um pouco mais alto que isso. Pai, eu te agradeço porque você transformou minha vida, que você colocou a santidade de quem você é em mim, pois eu sou um homem mudado, sou um homem novo, e Deus, eu te amo porque eu vejo o teu primeiro amor. Eu fui completamente balístico e obscureci a imagem daquele vídeo com a verdade da palavra de Deus. E as pessoas, elas me amam, me respeitam, sabem quem eu sou, sabem que eu sou engraçado, mas eu lembro o que aconteceu, elas ficaram meio... bem, assustou elas. Tudo santo, as pessoas... Ah, o tecladista... E de repente, pai, eu te agradeço! Certo? E as pessoas começaram... Senhor, te agradeço pelo teu amor! Obrigado por sua justiça! Deus, eu sou uma nova criação! As pessoas começaram a gritar quem eram em Deus e a atmosfera de repente... BOOM! Tudo porque aquela pequena coisa caída e fedida veio rastejando e tentando dominar. Então adivinha o que aconteceu? Fomos à loucura! E eu olhei para uma mulher que estava sentada bem aí onde você está, moça, na segunda fileira, e eu disse a ela, tem algo crescendo do lado do seu calcanhar, do lado direito do seu calcanhar. É como um caroço, um cisto. E ela... e eu disse, cheque, porque não está mais aí. Senhor, no meio das suas costas, bam, pau, pum. Vejam, eu nem sei se isso teria acontecido se não fosse pelo vídeo. Bem, e você acha que tem um problema? Você tem uma resposta! Você tem uma resposta! Você tem uma resposta! É! Oh, meu Deus, eu tenho que parar! Eu tenho que parar! Sentem-se, comportem! Sentem-se, comportem! Yeah! Eu vou dizer o que precisamos fazer, e aí eu libero vocês para orarem uns pelos outros. Eu faço isso toda vez. Eu vou deixar vocês se envolverem comigo, ok? Não vou chamar todos aqui em cima. Mas eu estou vendo aqui, vamos fazer o seguinte. Eu prego sobre redenção toda vez, significa levar de volta o valor original. Levar de volta o valor original. Deus quer te levar pelo sangue a Adão antes da árvore. Foi por isso que quando Jesus ressuscitou em João 20, ele soprou nos seus discípulos, porque ele tinha acabado de ir ao Pai e entregar seu sangue diante do trono. Então agora o sangue fala melhores coisas em sua misericórdia para com o homem, e ele foi o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então quando ele entrou naquela sala naquela noite, ele disse: não me detenha, Maria, eu ainda não ascendi, eu tenho que subir para o Pai. Ele é o meu Pai e o seu Pai, o meu Deus e o seu Deus. Vá contar aos meus irmãos. Ele não disse aqueles mascarados traidores: conte aos meus irmãos o que ele está dizendo, eu não mudei de ideia sobre nenhum daqueles caras. Eu tenho que ir para o Pai, eu voltarei e diga a eles que eu estou vindo. O que ele estava fazendo, Hebreus 9, derramando o seu próprio sangue no propiciatório para ser sumo sacerdote entre Deus e o homem. Então ele pôs seu sangue no propiciatório e sabemos disso porque Romanos 5:1 diz que temos paz com Deus através de Jesus. Ele foi e entrou na sala e todos amedrontados, temendo os judeus, ele entra na sala e diz: paz seja convosco. Porque seu sangue está falando agora. E eles têm paz com Deus. Então ele anunciou: paz seja convosco. Ele mostrou suas mãos, mostrou seu lado, e se alegraram quando viram que era o Senhor. Imediatamente a isso ele disse: paz seja convosco. É uma paz diferente da primeira. A primeira paz foi a paz que ele fez entre o homem e Deus. Agora temos paz com Deus através de Jesus. A segunda paz foi que quando perceberam que era Jesus, o que veio à mente deles? Oh, meu Deus, nós o traímos. Oh, meu Deus, pecamos. Oh, meu Deus, não perseveramos. Oh, meu Deus, nos espalhamos. Você concorda? Vamos, puxaram uma rede cheia de peixes e Pedro caiu de joelhos. Afaste-se de mim, sou um homem cheio de pecados. O que vocês acham que eles pensam agora? Jesus voltou e todos se espalharam? Quando perceberam que era ele, imediatamente a alma disse: ops. E Jesus é tão maravilhoso que ele diz: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou. Ele disse isso aos caras que não fizeram nada certo. Assim como o Pai me enviou, da mesma forma, eu vos envio. Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa... E no verso 27, então Deus fez o homem. João capítulo 20, como o Pai me enviou, soa como imagem, assim eu vos envio, pois Deus amou de tal, assim eu vos envio. E então ele, e disse: recebam o Espírito Santo. Por quê? Porque quando Adão pecou, tudo morreu. O sangue de Jesus fala coisas melhores. Gênesis 1, tudo de novo. Como se o pecado nunca tivesse acontecido. E aqui estamos nós ainda lutando contra o pecado, ao invés de viver o bom combate da fé. O que eu estou tentando dizer, já passamos do nosso tempo. Desculpe, pessoal, tudo bem? Posso fazer bem rápido? Tudo bem? A conferência de vocês eu preciso confirmar. Não, até amanhã não. Para. Não, vamos fazer apenas o seguinte. Eis o que eu aprendi na minha vida. Eu recebo e-mails, testemunhos que me fazem chorar o tempo todo. Eu acabei de receber um. No final da primavera, fizemos um batismo numa casa de recuperação que fica na costa da Flórida. E uma garota veio e disse: se eu estou entendendo bem, você está dizendo que Deus pode tirar a AIDS de mim? Eu disse: querida, ele levantou Jesus dos mortos. Ele soprou no barro e um homem se levantou. Sim, ele pode tirar a AIDS de você. Eu disse: como você pegou HIV? Ela disse: prostituição e vício em drogas. Eu disse: você ainda é prostituta? Não. Viciada em drogas? Não. Nasceu de novo? Sim. Então você é a nova criatura? As coisas velhas passaram? Eis que tudo se fez novo. Você gostaria de voltar e mudar sua vida? Reescrever as páginas? Sim, é claro, que tipo de pergunta é essa? Certamente uma pergunta querendo essa resposta. Então eu nem mesmo estou falando com a garota da qual você está falando. Eu estou falando com alguém novo. Então, se a misericórdia triunfa sobre o juízo e Deus não vai te julgar por onde você esteve, então por que você está sendo julgada por isso? Talvez devamos dizer para a Aide sair. Ela caiu sobre mim, começou a chorar e eu abracei. Obrigado pela liberdade, Deus. Eu não disse, pai, eu te agradeço agora, fogo de Deus, Aide, saia! Pai, obrigado pelo seu amor imparável. Vendo essa garota pelo que ela se tornou. E não pelo que ela passou, pelo que o seu filho passou. Pai, você a encontra. Coisas simples assim, pessoal. Obrigado. Era o final de outubro, eu a vi em janeiro. Ela veio correndo para mim com papéis da última visita dela, porque ela estava na lista de HIV do governo. Exames trimestrais. Ela abriu o papel não identificado. Ela me mandou e-mail em janeiro, fevereiro e março. 3 vezes não detectado, 3 negativas, foi tirada da lista. É. Então adivinha o que o e-mail disse em março? Se foi completamente. Por quê? Isso não é quem ela é. Ela é uma nova criatura, todas as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez. Mas, irmão, ela buscou isso e as consequências ela... Não, ele buscou. E eu vou te dizer, o que ele conseguiu é muito mais limpo. Bem, eu não acredito, eu entendo, há muita incredulidade no corpo de Cristo. Então eu nem tento combater isso porque não há explicação boa o suficiente para a incredulidade. Mas a fé não precisa de uma. Eu prefiro viver em fé. É infeliz e miserável viver na incredulidade. A Bíblia a chama de má e perversa. Bem, eu não acredito nisso. Você tem documentos, eu preciso ver os papéis dela, porque você vai dizer como eu sei que esses são os papéis dela. A incredulidade nunca é satisfeita porque é uma entidade deplorável que trabalha para o que foi criada, a perversão total. Incredulidade, perversão total. Foi bem direto, não? Eu disse isso com um sorriso gentil. Então eis o que vamos fazer hoje. Se no seu passado você cometeu erros e isso teve um preço na sua carne, se você teve um DST, se teve hepatite, não tem como eu contar todos os testemunhos que eu recebi de hepatite saindo dos corpos, de DSTs incuráveis e outras DSTs. Sabe, feridas genitais, herpes, vimos tudo desaparecer de corpos como se nunca existissem. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse em João 12, eu não vim para julgá-los, mas eu vim para que fossem salvos. A minha palavra vai julgá-los naquele dia. Então por que não hoje receber a salvação do Senhor, viver de acordo com a palavra dele naquele dia, ter ousadia, porque como ele é, você é. Se você se machucou, se perdeu a sua memória de longo prazo, sua concentração por causa da bebedeira, eu percebo isso, eu percebo que há pessoas que se identificam, você foi um pouco longe demais com isso, fez um pouco mais do que sempre fez, e você sabe que isso te marcou e você não é mais o mesmo. Isso te afetou fisicamente, afetou mentalmente. Hoje Deus vai restaurar isso em sua vida. Ele vai limpar sangue, ele vai mudar coisas. Se você se cortava, é bom se levantar, porque há uma nova pele para você. Eu não estou brincando, vimos isso, o Todd viu, eu vi, nós vimos. Eu vi uma jovem parada na frente dos outros e recebeu uma pele completamente nova, ela estava toda marcada, nem usava camisa de manga curta. Eu já vi pelo menos meia dúzia de cicatrizes de tentativa de suicídio desaparecerem completamente. A primeira vez que eu preguei isso, estávamos em Worcester. Eu lembro que os adolescentes começaram a gritar lá atrás, eu disse o que está acontecendo. E disseram ele, eles tinham ido na balada para ministrar a ele, ele nasceu de novo, mas antes ele era cego, louco, chapado, tinha tentado se matar, salvaram ele, mas ele tinha várias marcas. Ele ficou ali me ouvindo pregar isso, isso que eu prego a primeira vez aqui, ele estava lá atrás e começaram a vibrar porque sabiam que eu pregava para ele. E eu parei e disse, eles acabaram com o meu sermão porque... Ah! E eu disse, o que está acontecendo aí atrás? Esse cara, ele levantou chorando. Ele, enquanto eu estava falando, ele disse, ele está falando comigo. Eu não quero essas cicatrizes, eu não gosto delas. Eu sei que eu posso usar isso como testemunho, mas eu não quero elas. Ele olhou e tinham ido embora. Lembra? Ele levantou enlouquecido e todos os seus amigos ficaram... Ele faz todas as coisas novas. Agora você precisa ser humilde. Ficar de pé onde você está se você carrega alguma marca de erros passados. Mas isso não é quem você é. Se você pudesse voltar e mudar o que fez, mudaria, mas não pode. Então por que você não levanta mudado e diz isso se levantando? Esse não é quem eu sou e nem quem eu quero ser. Fique de pé. Veja isso. Nem pense duas vezes antes de se levantar, porque não é da conta de ninguém porque você está se levantando. Todos nesse lugar já pecaram e estiveram destituídos da glória de Deus. Agora vejam, há muitos de nós que deveriam estar marcados e nunca receberam marcas. Há pessoas que mal se envolveram nisso e tiveram o azar de ter uma marca. Hã? Então não é justo e não há misericórdia no mundo, mas há misericórdia aqui. Levante rápido, tem mais 5 ou 6 pessoas que precisam aparecer. Você só está pensando nos outros, isso, levante, bom, sim. Uau, são cerca de 12 ou 15, muito bom. Eu quero vocês de pé, isso vai mudar sua vida. Fique de pé, quando você se levanta está dizendo, esse não é quem eu sou. Agora todos vocês de pé, olhem para mim com sinceridade. Por favor, olhem para mim, eu vou fazer uma pergunta. Se você pudesse voltar e mudar algumas coisas que fez, algumas ações, algumas decisões que tomou, agora que você sabe o que sabe, mesmo que essa seja a primeira noite que você veio e ouviu isso, se você pudesse voltar e reescrever aquela página, você o faria? Faria? Bem, adivinhe. Algo mudou em você e você não é a pessoa que escreveu aquela página? Você é uma nova pessoa nele. Estão comigo? Então comece a agradecer a ele agora porque ele te ama. Agradeça a ele pessoalmente agora, não precisa olhar para mim, agradeça, ele te ama e te perdoou totalmente. Se você está perto de algum desses, levante-se, tome a mão de alguém e diga, ei, eu estou com você agora crendo pela redenção total. Abrace essa pessoa, diga que a ama. Se você se levantou, segure firme, eu sei que isso é novo para você. Apenas diga, seja redimido. Completamente são, completamente restaurado. Apenas diga coisas simples assim a ela. Não tente profetizar, não faça orações longas agora. O sangue é suficiente, o nome de Jesus já basta. Se você está recebendo oração, agradeça a Deus pelo seu amor e redenção. E você ao lado diga, seja são. Oh, isso é bom, veja isso. Diga como se você nunca tivesse pecado. Pelo sangue de Jesus Cristo, espírito, alma e corpo, inculpáveis, até que ele venha. Isso é Tessalonicenses 5. Ore agora. Completamente são. Pai, eu te agradeço pela santidade por todo esse lugar. Nenhuma marca, nenhuma mancha. Limpeza total para todos. Sangue novo, pele nova, corpos novos. Na autoridade do nome de Jesus, seja são. Pai, eu te agradeço porque nenhuma DST pode permanecer. HIV, você não é pária para o sangue de Jesus Cristo. Hepatite, você não vai permanecer nessas pessoas. Te ordenamos que saia na autoridade do nome de Jesus, pelo poder do seu sangue e o poder do seu amor. O amor dele é maior. Yay! Plenitude! Em nome de Jesus. Agora agradeça a ele pelo que ele está fazendo e por ele te amar. Hã? Sim. Oh, eu tenho que orar bem rápido, eu vou ser específico. Eu tenho que ser específico, eu estou ouvindo. Todos que se cortaram, cicatrizes vão embora. Toda mutilação vai deixar os corpos. Sabe, eu estava em uma certa igreja e um jovem passou por tanto inferno quando era adolescente que ele pegou uma lâmina e mutilou a sua área privada. E ele estava no culto, eu chamei e falei com ele. A sua esposa estava lá, também jovem, todos conheciam ele desde pequeno. Ele cresceu ali, casou com 20 anos. Estavam impressionados porque diziam, conhecemos ele, mas Deus conhece ele. Ele foi pra casa com a esposa, ele entrou na casa, eu nem sabia que ele era mutilado, não sabia nada, só falei uma palavra pra ele. Ele chega em casa, está sozinho, trocando de roupa, e não tem mais nenhuma mutilação no seu corpo. No dia seguinte vieram à igreja, eles estavam encostados na parede e disseram, pastor, venha, estavam parados assim, não estou brincando. Eu disse, o que aconteceu, pessoal? Estavam tão impactados, porque a carne que ele cortou estava lá. As cicatrizes que ele fez se foram. Eu não acredito em você, Dan, eu lamento por você. Você está me chamando de mentiroso e de manipulador. Toda cicatriz saia de cada um nesse lugar. Pai, eu te agradeço por braços limpos e barrigas limpas, coxas limpas, pernas limpas, pulsos limpos. Cicatrizes saiam em nome de Jesus. Se você já se cortou alguma vez, agradeça a Deus pelo amor dele. Agradeça a Deus porque ele te ama. Agradeça porque ele torna tudo novo. Espírito Santo, venha, obrigado. Nós estamos te pedindo por pele nova no corpo de Jesus Cristo. Eu sei que poderíamos usar isso como testemunho, mas a tua misericórdia leva ao arrependimento e isso nos beneficiaria muito. Ver aquilo que fizemos ser removido pela sua bondade. Porque ainda corremos atrás de você e podemos usar isso como testemunho. Obrigado por remover esta marca. Em nome de Jesus. Se você for ousado e não tiver vergonha, pode checar. Por que você não vê o seu corpo e procura se você já se cortou alguma vez? Se sumiu, faça um sinal. Se era um lugar óbvio, fique olhando, me diga. Se havia cicatrizes e não há mais, nos diga. Cicatrizes desaparecem o tempo todo. Se você as tinha e não as tem mais, cheque, me diga, faça um sinal assim se ela desapareceu. Se não tiver vergonha, se puder, se não for num lugar escondido. Chequem seus corpos agora. Procurem seu corpo as cicatrizes. Procurem seu corpo. Se você puder, se puder. Se não tem mais cicatriz, faça assim. Eu quero ver o que Deus fez por você. Outros não precisam checar. Cicatrizes se foram. Cicatrizes se foram. Vejam ela dançando. Veja ela chorando. Ei! Ei! Jesus! Sim! Se você puder checar, cheque! Honestamente, talvez você precise ir no banheiro feminino ou masculino para checar, porque eu sinto no meu corpo que Deus está dando peles novas. Cheque braços, pernas, quem puder. Há mais alguém aqui, cheque o seu corpo se você puder. Faça assim se você foi curado, eu quero ver você. Eu sei que é muito forte, às vezes as pessoas caem, sim, eu vi você. Isso não é bonito, sim, eu também choro, garota. Olha ali! Sim, se foi. Ei! Ei! Mais alguém? Eu estou deixando alguém passar. Levante sua mão alto. Você? Já se foi? Foi? Você checou se foi? Jesus, isso é maravilhoso. Sim! Eu preciso fazer algo, eu estou atrasado. Escolha aí uma pessoa. Eu diria alguém que você não conhece. Se o seu melhor amigo está do seu lado, vai e procure alguém que você não conhece. Veja. Pergunte à pessoa como você pode orar por ela. Se está doente, machucada, se não consegue ver com um olho, ouvir com um ouvido, não fique intimidado. Vamos aprender a crer em Deus, porque eu estou convencido que estamos crescendo nele. Podemos não estar vendo tudo o que estamos declarando, mas se continuamos no caminho, continuamos crescendo. Se você não mudar de ideia toda vez que não vir o que está declarando, vamos chegar lá. Se você para de mudar de ideia toda vez que não vê o que está dizendo, você chega lá. Outra coisa que eu sei, quanto mais impormos mãos sobre as pessoas, mais coisas veremos. A razão número um pela qual cristãos não oram pelos doentes é o medo de que nada aconteça. E porque eles não oram, já têm aquilo que temem. Saia disso hoje. Essa é uma conferência do poder e do amor. Encontre alguém que você não conhece. Tire um tempo. Apresente-se. Pergunte como você pode crer e orar por ela. Seja honesto, fale. Depois vocês trocam e fazem o contrário. E vejam o que Deus faz com as pessoas. Você pode fazer isso hoje. Você não precisa que eu fale ou ore por você. Estamos tentando nos afastar o máximo disso. Eu às vezes nem conto mais testemunho nos cultos por causa da forma como as pessoas, sabe, não dirijo até minha casa e chame isso de fé. Eu já tive pessoas batendo na minha porta às 5 da manhã. Pessoas batem na minha porta às 9 da manhã. As pessoas dizem, eu vi você no YouTube, Jesus disse que se eu dirigisse até a sua casa eu seria curado. Ele não disse isso. Por que não estou pregando isso? Eu estou pregando você estar com ele e conhecer a ele. Algumas pessoas deixam a minha mulher maluca porque eu nem estou em casa e elas dirigem, param. Não é o Senhor, parem. E você diz, mas buscavam a Jesus porque ele era o único. Ele está tentando nos treinar. Ele tinha 12 e então passou para 70. Vamos, agora temos 1000. Hã? Pai, eu te agradeço pelo que você vai fazer. Levante sua mão comigo. Pai, eu te agradeço pelo que faz em nossas vidas. Estamos abertos e dizemos sim. Nós entendemos o evangelho. Não somos o que costumávamos ser. Somos o que você nos criou para ser e pagou para que fôssemos. Vamos aprender isso. Vamos crescer nisso e não vamos olhar para trás. Espírito Santo, eu creio que você vai nos ajudar e nos inspirar. Você vai nos ensinar. E nós estamos crescendo com você em todas as coisas até a medida completa da estatura de Cristo. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Façam pares, amem um ao outro e deixe que Deus se mova. Amo vocês. Tchau, tchau.